Que babá que vai mandar, hein? Desse jeitinho, DJ Mamãe. Cadê o... Vai! Minas Paredões. Vai! Nosso grave é pesadão, é rajadão, intermitente. É tudo que eu sempre quis. Um grave que trinca o dente. A gente explode igual bomba. E os alemão não bomba nada. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Tão querendo duelo, mas não sabem é de nada. Se vier de rene em mim, vai tomar sua sabugada. Melhor sair da minha frente que a potência é macabra. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Se quiser duelo vem, mas vai ficar sujo na praça. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. DJ Nosso grave é pesadão, é rajadão, intermitente. É tudo que eu sempre quis. Um grave que trinca o dente. A gente explode igual bomba. E os alemão não bomba nada. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Tão querendo duelo, mas não sabem é de nada. Se vier de rene em mim, vai tomar sua sabugada. Melhor sair da minha frente que a potência é macabra. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Se quiser duelo vem, mas vai ficar sujo na praça. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Abafa, abafa, abafa, abafa, abafa, abafa. Minas Paredões.